se, e se você estaria viajando em me encontrar. Como sou, onde estou e onde quero chegar. Como sou, como é que vai ser, onde vou te levar. Mas se você viver, mande a cena pra mim. Já pensou de novo?